Recorrendo aos dados publicados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, verificamos que o número de desempregados registados no Distrito no mês de fevereiro de 2016, é de 34.549 desempregados, menos 116 desempregados do que em janeiro de 2016, e que este número de desempregados corresponde a cerca de 10% da população ativa do distrito. O desemprego também aumentou em 10 concelhos e diminuiu nos restantes 9 concelhos, mas aqui há uma particularidade e uma preocupação acrescida, que é o concelho de Estarreja vê o desemprego aumentar pelo 6º mês consecutivo. É assim, desde setembro que todos os meses o desemprego tem estado a aumentar. Castelo de Paiva, Espinho, Mialhada e Oliveira das Ameixas também vê o desemprego a aumentar nesses concelhos no 5º mês consecutivo. E Vagos vê também o desemprego a aumentar pelo 4º mês consecutivo, ou seja, Vagos aumentou novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Estamos a falar de 4 meses consecutivos que o desemprego aumentou também no concelho de Vagos. Estamos a falar aqui de concelhos, em particular Estarreja, Oliveira das Ameixas e Vagos, que têm fortes zonas industriais, o que esta questão se torna mais preocupante para nós e neste momento não temos explicação para esta situação, deste aumento constante e contínuo do desemprego nesses concelhos. No distrito, as mulheres continuam também a ser as mais afetadas pelo desemprego. São 19.728 desempregadas, ou seja, 57,10% do desemprego registado no distrito. Os desempregados de longa duração, que também é uma outra preocupação, continuam a ser um número muito significativo, quase 50% do desemprego registado, ou seja, 17.157 desempregados. E depois, uma outra preocupação também com o desemprego, que tem a ver com o desemprego dos jovens com idade inferior a 34 anos, que são 11.569, quase 33,5% do desemprego registado. Pois, digamos que já é uma tradição, digamos, que é o distrito de Aveiro ser o 5º distrito do país com o maior número de desempregados registados. Depois, há aqui uma preocupação da nossa parte, porque nós, em todas as vezes, todos os meses tratamos os dados do desemprego, alertamos para a manipulação estatística. E quando o atual governo do PS recentemente alterou a equipa do Instituto de Emprego e Formação Profissional, considerámos que iria haver alteração do método de tratar o desemprego. É com surpresa que verificamos que mudaram as pessoas, mas as orientações políticas do governo mantêm-se as mesmas, porque, como vou passar a explicar, consideramos que a manipulação dos dados de desemprego continua a manter-se, infelizmente. Ou seja, o Instituto de Emprego e Formação Profissional continua a não contabilizar na taxa de desemprego a colocação de milhares de trabalhadores nas chamadas medidas ativas de emprego, a formação profissional, a anulação de milhares de desempregados dos fecheiros e consequente anulação do próprio subsídio de desemprego, neste tudo por razões administrativas, e as ocupações temporárias de desempregados transformados em ocupação de postos de trabalho efetivos não diminuiu, ou seja, no mês de janeiro, que é os dados que estão disponíveis, 7.041 desempregados no distrito, 20,31% dos desempregados registados estavam a ocupar postos de trabalho que deviam ser ocupados por trabalhadores permanentes ou trabalhadores efetivos, como se quisermos chamar. Ora, estes dados do desemprego registado divulgados pelo IFP relativos a fevereiro são elucidativos quanto à dimensão da manipulação da realidade do desemprego no distrito. Se não, vejamos. No mês de fevereiro de 2016, inscreveram-se nos centros de emprego do distrito 2.905 novos desempregados. No entanto, como vimos, o IFP assume que houve uma diminuição de 116 desempregados no mesmo mês. Em janeiro e fevereiro, inscreveram-se 6.543 desempregados, que, somados aos 33.606 desempregados registados em dezembro de 2015, teríamos 40.149 desempregados. No entanto, o IFP só assume 34.549 desempregados, significa que há 5.600 desempregados que nestes dois meses deixaram de contar como desempregados nos ficheiros do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Cá está, e por isso a CGTP e a União Sindicatos de Aveiro continua a considerar, tendo em conta os desempregados registados, os ocupados em medidas ativas de emprego, os inativos e desencorajados, e cruzando os dados do IFP com os dados do INE, continuamos a manter a perspectiva que o desemprego real no distrito seja de 80 mil trabalhadores ou até já, neste momento, um pouco acima. Depois, é verdade que a derrota do governo do PSD-CDS nas eleições de 4 de outubro criou condições com o novo governo e com a resistência e a luta dos trabalhadores, embora ainda aquém do que é necessário e de que a CGTP reivindica, com o novo governo e a nova correlação de forças, registamos e valorizamos alguns avanços verificados, nomeadamente a reposição dos 4 feriados roubados, o fim dos cortes salariais aos trabalhadores da administração pública, a reposição dos complementos de reforma aos trabalhadores das empresas do setor empresarial do Estado, que tinham sido roubados, a redução da sobretaxa do IRS, a atualização do salário mínimo para os 530 euros, que, embora insuficiente, os trabalhadores devem usar como alavanca para todas as grelhas salariais. Também valorizamos a reposição das 35 horas para todos os trabalhadores da administração pública, a revogação das medidas lesivas da dignidade dos professores, e estas medidas, mesmo insuficientes, na nossa opinião, terão efeitos positivos na dinamização do mercado interno e no próprio emprego. No entanto, temos aqui uma preocupação, que, como se percebe, para inverter de forma significativa a situação estrutural do desemprego, nomeadamente dos jovens, era necessário que o produto interno bruto crescesse entre 2,5% a 3%. Isto é pacífico, na opinião de todos os economistas, independentemente da sua área política em que se situam. O que não vai acontecer, ou não deverá acontecer, dado que as perspectivas de crescimento que o Governo reviu agora, mesmo recentemente em baixa, para o ano em curso, vai-se ficar pelos 1,6%. Ora, não será este crescimento que permitirá a criação estrutural de emprego. Por outro lado, também, a política de exploração dos trabalhadores e de empobrecimento do povo e do país, que foi levada a efeito pelo governo do PSD-CDS, atirou para a pobreza e para a exclusão social 27,5% da população residente no país. Estes são dados do INE ainda do ano 2014. Se aplicássemos esta taxa à população residente no distrito de Aveiro, teríamos um impressionante e vergonhoso número de 202.342 pessoas, neste caso trabalhadores, mulheres, crianças e reformados, a viverem na pobreza ou até na exclusão social. A perspectiva de um aumento de despesa para o rendimento social de inserção em apenas 56 milhões de euros e da atualização das pensões até às de 628,80 euros, esta atualização somente em 0,4%, apesar da esmagadora maioria destes pensionistas não terem qualquer aumento desde 2010 e os preços terem aumentado desde esse ano, 7% também não inverte esta realidade e esta situação da pobreza, infelizmente. Estamos convencidos que é possível alterar significativamente a política de exploração dos trabalhadores e empobrecimento do povo se invertermos a política e taxando os que mais têm e mais podem, como, por exemplo, os 25 portugueses mais ricos, que concentram 8,5% da riqueza nacional e viram a sua fortuna crescer para 14,7 mil milhões de euros em 2015, já para não falar nesta polémica mais recente dos papéis de Panamá, que, tal como nós andamos a alertar há muito tempo, são paraísos fiscais que permitem tudo e mais alguma coisa para o grande capital, e inclusive até para fugir aos impostos. E por isso é possível, na nossa perspectiva, é possível alterar esta realidade e pôr fim à exploração, ao empobrecimento e à exclusão social. Por outro lado, está estimado em 3 mil milhões de euros o valor dos impostos que os mais ricos entre os ricos não pagam, fugindo às suas responsabilidades fiscais. Para a CGTP, a resolução dos problemas nacionais exigem a implementação de uma política que aumente a produção, assegure o pleno emprego e promove uma mais justa distribuição da riqueza, com a valorização do trabalho e a dignificação dos trabalhadores, criando condições para impedir a saída forçada para o estrangeiro, designadamente dos quadros jovens e mais qualificados. É por isso que estamos a intensificar a ação nas empresas e nos locais de trabalho para garantir o aumento real dos salários em 2016 em pelo menos 4%, com um acréscimo salarial não inferior a 40 euros por mês, e a valorização do trabalho e um sistema fiscal que alivie os trabalhadores e as suas famílias da brutal carga de impostos e que ponha o capital a pagar o que deve aos trabalhadores e à sociedade. Uma política de atualização das pensões que reponha o poder de compra perdido e melhore substancialmente o poder de compra dos reformados e pensionistas. A concretização dos princípios constitucionais da estabilidade e segurança no emprego e da defesa e promoção da contratação coletiva. O financiamento e a melhoria do funcionamento do poder local democrático, dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, que constitucionalmente cabe ao Estado garantir. Uma política de esquerda e soberana que efetive e projete os direitos e os valores de Abril, o emprego com direitos, a soberania nacional e o progresso social. No Distrito de Aveiro, as consequências da política de exploração e empobrecimento continuam a estar à vista. Dos 34.549 desempregados registados em fevereiro no Instituto de Emprego e Formação Profissional, apenas estavam a receber proteção social de desemprego 14.725, ou seja, 42,62% dos desempregados registados, e somente 18,41% em função do desemprego real estimado. O rendimento social de inserção, que no mês de fevereiro era atribuído a 207.019 pessoas em todo o país, no Distrito de Aveiro ajudava 10.316 pessoas, com um valor médio individual de 102,08 euros e familiar de 215,55 euros. Por isso é que nós vemos que muitos milhares de pessoas do Distrito vivem no limiar da pobreza e ou até em pobreza extrema. Vamos continuar com a ação e a luta, e no quadro das reivindicações e da luta mais geral da CGTP, a União de Sindicatos de Aveiro tem em curso um intenso trabalho de esclarecimento e mobilização dos trabalhadores, dos desempregados, reformados e outras camadas da população do Distrito, para a sua participação já no próximo fim de semana nas comemorações populares do 40º aniversário da Revolução de Abril e dos 40 anos da entrada em vigor da Constituição da República Portuguesa, em São João da Madeira, em São Paio de Oleiros, em Ovar e aqui em Aveiro. Aqui em Aveiro, com, às 15 horas, com uma concentração na Praça Joaquim Melo Freitas. Nas comemorações do 1º de Maio e do 130º aniversário dos trágicos acontecimentos ocorridos em Chicago, no dia 1 de Maio de 1886, e que estão na origem das comemorações do Dia Internacional do Trabalhador, que aqui na cidade de Aveiro terá concentração às 15 horas no Largo da Estação, que seguida de manifestação até ao Rossio, onde será feita a intervenção da CGTP e depois teremos também um momento cultural, tendo em conta que estamos a comemorar o Dia Internacional do Trabalhador. Para esta questão do 25 de Abril e do 1º de Maio, aqui para Aveiro, não podia deixar de destacar, uma vez mais e negativamente, a posição e o papel do Executivo da Câmara Municipal de Aveiro, que desde que iniciou funções no seu mandato à frente dos destinos da Câmara Municipal da cidade de Aveiro, sempre recusou a cedência a título gratuito, a exemplo que fizeram todos os executivos da Câmara Municipal de Aveiro anteriores ao atual Executivo, do palco para as comemorações populares do 25 de Abril e do 1º de Maio. E este ano, para não dizer taxativamente que não cediam os palcos, pediram para essa cedência valores que são incomportáveis para uma instituição sem fins lucrativos, como é o caso da União de Sindicatos de Aveiro e das outras associações que, em conjunto com a União de Sindicatos de Aveiro, em particular no 25 de Abril, se associam às comemorações populares do 25 de Abril. Não poderia deixar de fazer esta referência negativa ao comportamento deste Executivo Municipal da cidade de Aveiro e era bom que os aveirenses, nas próximas eleições autárquicas, percebessem e castigassem quem tem esta posição, digamos, de quererem ser senhores e donos da cidade de Aveiro, em vez de ser gestores dos bens públicos de toda a comunidade e de todos os cidadãos de Aveiro. Temos também a envolver os trabalhadores na preparação, divulgação e organização do 10º Congresso da União de Sindicatos de Aveiro, que se vai realizar no dia 25 de Maio na cidade de Aveiro. Estamos também a preparar a Campanha Nacional contra a Precariedade, que foi decidida no 13º Congresso da CGTP e que, tendo em conta que consideramos que a precariedade do emprego é uma praga que urge combater e exterminar, porque traz consigo a exploração, o assédio moral e a tortura psicológica que instabiliza e provoca a insegurança na vida dos trabalhadores, a baixa natalidade e a imigração massiva dos jovens, com todos os problemas económicos e sociais que daqui decorrem para o país. É significativo que no ano de 2015, 39,60% dos desempregados inscritos no distrito fossem precários e que em janeiro e fevereiro já atinjam 39,69% dos desempregados inscritos no distrito sejam de trabalhadores precários que não viram os seus contratos renovados, o que confirma a afirmação que a CGTP e a União de Sindicatos de Aveiro têm feito de que a precariedade é a porta para o desemprego. Foi o que eu tinha para transmitir, embora, como há dois senhores jornalistas que chegaram atrasados, poderia aqui de colocar duas questõezinhas que penso que terão um interesse também, que é, na fase inicial, que é o desemprego aumentou em 10 concelhos no mês de fevereiro, mas há aqui uma preocupação que tem a ver com o Concelho de Estarreja, que pelo 6º mês consecutivo vê o desemprego aumentar nesse concelho. Também igualmente preocupante é o caso dos concelhos Castelo Paiva, Espinho, Mielhada e Oliveira das Meias, que vê o desemprego aumentar também pelo 5º mês consecutivo, e o caso de Vagos, que pelo 4º mês consecutivo vê também o desemprego a subir. Não temos explicação para esta subida contínua do desemprego nestes concelhos, mas principalmente no caso de Estarreja, Oliveira das Meias e Vagos, esta proporção é mais acrescida e menos perceptível, porque estamos a falar de concelhos que são bastante industrializados. Já Castelo de Paiva, Amealhada, não, nem tanto, mas os outros concelhos, de facto, são concelhos muito industrializados, não se percebe este aumento constante do desemprego. Estou à vossa disposição para poder... Pode repetir só, por favor, os que aumentaram pelo quinto mês, consecutivo? Pelo quinto mês, Castelo de Paiva, Espinho, Amealhada e Oliveira das Ameixas. Estarreja aumentou 6 vezes e Vagos aumentou 4 vezes. O Estarreja está no quinto, então está no grupo dos 5 pelo quinto mês consecutivo? Não, Estarreja está no que aumentou 6 meses consecutivos. Pois, mas ela pergunta, a minha colega perguntou pelo quinto mês consecutivo, disse que estavam pagas Espinho, Amealhada e Oliveira das Ameixas. São 4. Então, ou seja, há 6 concelhos que nos merecem preocupação. Então, mas como é que é imperceptível? Não é perceptível porque os trabalhadores estavam nas empresas e por alguma razão foram despedidos, não é? Sim, mas não, como não temos nenhuma informação de despedimento coletivo em nenhuma empresa destes concelhos, não houve nenhuma que tivéssemos informação, nenhuma empresa que tenha encerrado, não se percebe porque é que há este aumento. Pode acontecer, o caso de Castelo de Paiva, o caso de Espinho, ainda poderemos considerar que possam ser trabalhadores que trabalhassem em empresas no Conselho do Porto ou no Distrito do Porto e que tenham perdido o emprego ali, mas como são residentes nestes concelhos, reflete-se nestes concelhos. Já o caso de Estarreja, de Oliveira das Ameixas, de Vagos, não há essa... Pode também haver, não é proibido que esses trabalhadores possam trabalhar fora do Distrito de Aveiro e fora dos seus concelhos, mas não é exatamente a mesma, não há a mesma quantidade de trabalhadores como há Castelo de Paiva, como há Espinho, até pela proximidade, que fica mais próximo para eles, e trabalhar para o Distrito do Porto ou vir aqui para o centro do Distrito, vir para o sul do Distrito, não é? Para além disso, há de facto esta questão de termos aqui alguns concelhos que são bastante industrializados e que não se percebe este aumento de desemprego. Com certeza, admito que serão trabalhadores com vínculo precário, quase certo. Porque até são concelhos, por exemplo, Vagos e Estarreja, são concelhos que, de vez, têm, nos últimos tempos, ouvido notícias de empresas que abrem, por exemplo. Sim, o caso de Estarreja está em cruzamento, o caso de Estarreja está anunciado para ali uma nova empresa que ocupará bastantes trabalhadores, mas ela, de facto, estar anunciada ou estar no papel ainda não utiliza trabalhadores, não é? Mas tem, independentemente disso, de facto, o caso de Estarreja e o caso de Vagos têm tido empresas a abrir e a utilizar trabalhadores, e por isso é que eu comecei por dizer e destaquei estes 6 concelhos, porque nos merece preocupação e vai merecer estudo, tentar aprofundar, perceber o que é que se passa para haver este aumento do desemprego sucessivo. Mas, pelo que eu estou aqui a ver no anexo 1, em grande parte dos concelhos, a situação está melhor do que há um ano. Sim, está melhor. A nível, se virmos os números de forma crua, está melhor. Ou seja, há menos desempregados registados. Não quer dizer que isso corresponda exatamente à realidade da situação do desemprego no distrito e nesses concelhos. Porque, como eu comecei por dizer, a manipulação, mesmo tendo mudado a equipa, este do atual governo, mesmo tendo mudado a atual equipa do Instituto de Emprego e Formação Profissional, não mudou as orientações políticas e a manipulação do desemprego continua a acontecer, como vocês podem verificar, até por esses dados que têm aí. Porque, por exemplo, o número de desempregados ocupados continua a manter-se semelhante ao que vinha do ano anterior. Se forem ver, quando das várias conferências de imprensa e dos documentos que têm, ou se consultar a página da União, sempre que nós tratamos o caso dos desempregados ocupados, eles andam, claro que já foram 10 mil, agora estão no pico, agora estão em 7.041, ou seja, mesmo assim são 20,31% dos desempregados registados. Portanto, Portanto, quando diz que há orientações políticas, quer dizer que é feito propositadamente, ou seja, não considerem estes como desempregados, considerem como trabalhadores no ativo, não é? Sim, porque nós dizemos que há orientação política porque, inclusive, a forma de tratar o desemprego continua a ser a mesma que era no tempo do governo PSD-CDS. E por isso nós dizemos, e eu tinha dito de início, que neste caso não adiantou mudar as pessoas no Instituto de Emprego e Formação Profissional, à exceção do seu Presidente, porque os técnicos que tratam isto continuam a tratar pelas regras que estavam estabelecidas politicamente, ou seja, que é não contar para a taxa de desemprego a colocação de milhares de trabalhadores nas chamadas medidas ativas de emprego, na formação profissional, a continuação da anulação de milhares de desempregados de ficheiros e, consequente, a anulação do subsídio de desemprego meramente por razões administrativas e até às vezes por atrasos dos próprios Correios, que desde que foram privatizados estão a funcionar ainda pior do que o que funcionavam antes, não é? Em que há situações, a mim já me aconteceu, receber correspondência para um dia e receber a convocatória já depois da data do qual eu devia lá estar. E por isso, se há um desempregado que recebe uma carta para ir ao IFP ou para ir à Junta de Freguesia a apresentar-se dois dias ou três depois do dia que ele lá devia ir, automaticamente é cortado o subsídio de desemprego e é arriscado do desemprego. E esse desempregado nem teve culpa. Também como continua a não ser contabilizado estas ocupações dos trabalhadores temporários, neste caso estamos a falar de 20,31% no Distrito de Aveiro no mês de janeiro, que é uma enormidade. E por isso nós dizemos que se somássemos todos estes dados, apontamos para que no distrito o desemprego real ande nos 80 mil e não nos 34 mil que são assumidos, nos 34.549. É muita diferença, não é? É mais de dobro. Pois é. Pois é. É porque basta ver porque é que é o mais de dobro. Basta ver que o próprio Instituto Nacional de Estatística, que é também um instituto do Estado, já tem uma forma diferente de tratar os dados de desemprego, e o próprio Instituto Nacional de Estatística, os dados do Instituto Nacional de Estatística ao nível do desemprego é sempre muito superior aos dados do IFP. Mesmo assim, na nossa opinião, os próprios dados do Instituto Nacional de Estatística, estando mais próximos da realidade, continua também a não contabilizar os desempregados ocupados e os desencorajados e inativos, e por isso, mesmo sendo mais próximo, continua a não atingir aquilo que nós consideramos. É verdade, e se nós quisermos, e se fôssemos ver, porque tratámos isso também no final do ano, nos dados do desemprego do ano todo, e no caso do mês de dezembro, quando nós fomos somar os desempregados que se inscreveram durante todo o ano 2015 aos desempregados que estavam registados em dezembro de 2014, passava de 80 mil. Por isso o nosso número não é fictício. Tem a ver com a realidade e a percentagem que está considerada para o desemprego nacional, o cruzamento dos dados do IFP com os do INE e a questão a inclusão dos inativos e desencorajados, e temos este dado de cerca de 80 mil desempregados no Distrito de Aveiro. Quem são esses desencorajados? Os desencorajados são essencialmente desempregados, essencialmente, não são só, mas essencialmente os desempregados de longa duração, que já se cansaram de ir à procura de emprego, e por isso é que são. O que é que nós consideramos desencorajados? São pessoas que estão em idade ativa, mas que já não vão à procura de emprego porque se cansaram de ir à procura de emprego, porque foram à procura de emprego e bateram sempre com o nariz na porta. Portanto, ainda não contamos os desencorajados e os inativos. Exatamente. Quem são os inativos? Os inativos são aqueles desempregados que, ou porque estão doentes, ou porque estão com uma outra situação, estão desempregados, mas naquele momento são considerados inativos porque não estão em condições de poder aceitar uma proposta de trabalho. Porque se eventualmente o trabalhador estiver com uma baixa médica, porque o trabalhador pode estar desempregado, mas se estiver doente, e se for ao seu médico pode passar uma baixa que não é remunerada mas que o isenta de ir, das obrigações de procurar emprego, de ir às apresentações periódicas, porque está impedido de sair de casa. Se está impedido de sair de casa porque está doente, não pode, não está inativo, porque não pode, naquele momento, não, isto também não são coisas que duram anos, dependendo, há desempregados que, pela situação de estar desempregados, acabam até por apanhar doenças de foro psicológico, não é? E psiquiátrico. E aí as baixas médicas podem ser mais prolongadas e, enquanto eles estão de baixa médica, estão inativos. Mas